se abriu pra mim. Acendendo planícies e montes, rumo à meta suprema de me alcançar o céu da sabedoria da divina Sofia.